Isto, nome atribuído ao novo álbum dos R.E.M., que deverá chegar às lojas então no segundo trimestre do próximo ano, em 2011. Enquanto não temos música nova dos R.E.M., sabe sempre bem recordar este Near Wild Heaven no álbum Out of Time. I'm It's the same old thing as yesterday. I stood here before inside the pouring rain. The words in the circles when they round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end up this way. But it's my destiny to be the key of pain. King of pain. É um grande clássico dos Police, King of Pain, pouco habitual nas ondas da rádio, por isso mesmo decidimos trazer aqui à órbita do Planeta Rock este clássico dos Police, King of Pain, que já conheceu também uma versão de Alanis Morissette para o álbum MTV Unplugged da cantora. Este é o Planeta Rock, continua em órbita, não saiam daí. Planeta Rock. Inesquecíveis Whitesnake, Here I Go Again, na órbita do Planeta Rock. Mais à frente vamos ter por cá os Cult, primeiro Eddie Money, Walk on Water. Well, if I could walk on water, and if I could find

dried your tears of pain. A million times to you, I'd sell my soul for you. For money to burn. Do Planeta Rock, Billy Idol trouxe-nos Rebel Yell à emissão de hoje. Isto é o Planeta Rock em órbita todas as semanas nesta estação e neste mesmo horário, com clássicos de galáxias distantes e também com algumas das novidades que acabam de chegar. Estamos no Facebook, procurem por Planeta Rock by Miguel Freitas e tornem-se fãs do programa também no Facebook. Seguimos em frente agora com os Van Halen e o clássico Panamá, mais à frente Hot Stuff. Planeta Rock by Miguel Freitas. Back. She's running, I'm buying, right behind it, rear view me now, got the fear in, but I was hearing, busy popping, ain't no Hot Stuff com o tema homónimo na órbita do Planeta Rock. Já a seguir entramos na última parte da emissão de hoje. Não saiam daí, continuem ligados. Planeta Rock. Dance when our world is turned. Are Burning, Midnight Oil, lá atrás também Blue Jean com David Bowie. Estamos praticamente conversados quanto à emissão de hoje. Na próxima semana há mais, neste mesmo horário e nesta estação. Ao longo de toda a semana, já sabem, estamos no Facebook Planeta Rock by Miguel Freitas. Procurem e tornem-se fãs. Um grande abraço a todos e até para a semana. Miguel Freitas. Mommy's alright, daddy's alright. Planeta Rock. By Miguel Freitas.